Estamos de volta com o programa Lixeirinha, aqui na Rádio Unifra FM 101.3. Meu nome é Tuizo. Eu sou a voz. A voz que te assombra as noites de quarta-feira e as tardes de domingo. Como prometido, eu falei que eu ia anunciar a promoção dessa semana. A gente vai sortear um DVD. Muito bom, maravilhoso. Pra quem gosta, é um pé no saco. Tô brincando. Pra quem gosta, é um prato cheio. É um DVD do Jimi Hendrix, de um show oficial do Jimi Hendrix. É o DVD original, diga-se de passagem. Na Ilha de Wight, 1970. E é muito fácil ganhar. Pra isso você precisa me adicionar lá no Facebook. É só procurar por Tuizo. É T-U-I-Z-O. T de tatu, U de Ucrânia, I de Iugoslávia, Z de Zimbábue e O de... Que país que tem? O de Holanda, né? Que tipo, Holanda. É. Então você me adiciona lá, Tuizo, e responda uma pergunta muitíssimo fácil. Você vai ter que me responder qual que é o nome verdadeiro do Jimi Hendrix. Eu vou sortear domingo, depois das 5, que é o horário que acaba a reprise do programa. Então você tem todo esse tempo para responder, pesquisar nos seus sites de buscas prediletos. E é muito fácil. Ok? Bom, e dando continuidade então no programa Lixeirinha, a gente estava ouvindo no primeiro bloco Danger Mouse, Dark Night of the Soul, que é o primeiro esse disco que a gente tá falando sobre ele. Eu selecionei algumas músicas desse disco pra gente ouvir no primeiro e no segundo bloco. É bem legal, hein? É muito legal. É genial, é maravilhoso, é um disco intenso, assim. E voltando, né, a contar sobre o disco, eles convidaram, além daquele time maravilhoso de pessoas para cantar as músicas, convidaram nada mais nada menos que David Lynch para fazer a produção visual do disco. Só que aconteceu um pequeno probleminha, né? Que depois de tudo feito, tudo gravado, quase para lançar já, Danger Mouse foi surpreendido, ele não sabe, né? Tipo, você esqueceu, sei lá, não sei, que ele tinha um contrato exclusivo com a EMI. E aí que a gravadora processou ele, obviamente, né? O seu artista. Mas eles tiveram uma ideia outra vez genial para fazer o lançamento do trabalho, que na verdade o trabalho nunca foi oficialmente lançado, assim, nem talvez nunca será. Mas o que eles fizeram? Eles fizeram uma tiragem limitada de 5 mil cópias de um livro de 100 páginas com as fotos do David Lynch baseadas nas letras das músicas. Pelado, eu pensei que é. E junto com esse livro vinha um CDR branco, sem gravação nenhuma, com os dizeres... Cadê? Meu Deus do céu... Ou os papéis. Tá aqui. Please. For legal reasons, enclosed CDR contains no music. Use it as you will. O que quer dizer esta frase? Por razões legais, né? Por razões legais, o CDR lacrado, enclosed é lacrado, deve ser, não contém música. Use ele como você desejar. Aí eles disponibilizaram as músicas virtualmente na internet para que as pessoas queimassem esse CDR, né? Com as músicas disponibilizadas. Ah, vai. Queimassem é gravar, isso, né? Queimassem. É. Ou seja, assim, eles acabaram conseguindo lançar, mas teve essa limitação que foi 5 mil cópias só, então só fã mesmo que teve. Mas aí, assim, tem um videozinho no YouTube que depois eu vou te passar o link pra você deixar no Facebook. Tá legal. Que é com as imagens, assim, e um pedacinho das músicas. As imagens do David Lynch. E essa é a história de um disco maravilhoso, intenso, triste. Enfim, é um disco maravilhoso. E assim, eu não sei se a galera sabe, mas depois do lançamento desse disco, um ano depois, dois caras que participaram do disco se suicidaram. Meu Deus. Tipo, que é o próprio Mark Linkous, se suicidou com um tiro no peito. E um outro cara que eu não conheço, assim, que é o que eu não conheço, assim, nunca ouvi nada dele. É. Também se plantou. Uhum. Então, enfim, essa é a história do disco. Bacana. E a gente ouve, então, mais algumas faixas desse disco. Maravilhoso. Nesse bloco. E daqui a pouco a gente volta com mais Lixeirinha, Não Sai Daí. Bye. Rolling.